Paz do Senhor, irmãos, glória seja dada ao nome do Senhor. Queremos com satisfação cumprimentá-los a todos com a paz do Senhor. Com alegria eu vi estar com os irmãos aqui e passei a noite acordado pensando: Senhor, que palavra trago eu ao seu povo? E tenho o privilégio de estar ladeado e acompanhado do pastor José Teodoro e da sua digna esposa, irmã cantora Suzana Lopes, e a minha linda gatinha, minha esposa, minhas filhinhas. Tenho agraciado Deus com essas lindas princesas e que Deus venha abençoar nossas vidas poderosamente nesta campanha. Deus ainda abre portas, portas abertas. As portas que Deus abre, o homem não pode fechar. Quantos têm essa Bíblia insufismável, bonita, santa e sagrada? Abra no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 21, alguns versículos. Trago também a saudação do nosso pastor presidente, pastor Ival Teodoro, ao pastor presidente deste campo, pastor José Alves, ao filho, irmão Emerson Alves, que Deus abençoe as vossas vidas. E olhe pela pessoa do pastor Ival, pelo mesmo está concorrendo a um cargo de presidente da CIEADEP, Convenção do Estado do Paraná. Então, é de grande envergadura esse cargo, essa função, nessa convenção magnânima. Então, que Deus venha abençoar a vida do pastor Ival Teodoro da Silva. Você encontrou, diga amém. Então, Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e o Senhor fez girar o mar por um forte vento oriental, toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Diga comigo: e as águas foram partidas. Assentai-vos dando glória ao nome do Senhor. Sabe o tema, irmãos, que Deus me incumbiu de falar com os irmãos nessa noite? Diga comigo: o Deus de desafio, o Deus de desafio está aqui nessa noite. Profetiza para o teu irmão, está aqui nessa noite. Sabe, irmão, se eu quero entrar na palavra de Deus rapidamente, é que quando você está na prova mais difícil, porque é uma dor de cabeça, nós compramos um anador, alguma coisa assim mais fácil, nós conseguimos rapidamente resolver. Mas o desafio que eu quero vos dizer nesta noite é o desafio da porta fechada que está acontecendo na tua vida. Você vai para o serviço, você sai de casa, muitas vezes também vem a depressão, vem o comprimido, vem a tristeza, vem a angústia, vem a falta de fé, vem a falta de ânimo, e de repente você diz: acabou para mim, findou para mim. Mas de repente você encontra uma porta aberta. Esta porta aberta é o Deus que nós servimos. Esta porta aberta ressuscita mortos. Esta porta aberta salva. Esta porta aberta cura doentes. Esta porta aberta tira o prisioneiro da prisão. Esta porta aberta, que eu quero comentar com os irmãos, salmodiar com os irmãos, alegrar com os irmãos, é a porta que é o Senhor Deus de Nazaré. Ele está aqui nesta noite para levantar o caído, para dar alegria a você que saiu de casa triste hoje, dizendo: não dá mais certo, não vou viver mais, a minha vida não aguento mais, eu não aguento meu vizinho, eu não aguento meu patrão, eu não aguento a minha vida financeira, eu não aguento mais. Mas hoje o Senhor está dizendo: a porta que Ele tem para você vai se abrir, a porta que Ele tem para você vai se abrir, a porta que Ele tem para você vai se abrir. Aleluia! Shabakando yadagasergue bandai de basugue abadaia. E o povo de Israel estava sendo escravizado por Faraó, porque Faraó estava servindo-se deles para trabalhar para ele. Mas não sabia o povo que esse povo era diferente. Muitas vezes você está sendo escravo da sua situação financeira, você está sendo escravo da tristeza, você está sendo escravo do comprimido, você está sendo escravo da depressão, você está sendo escravo dos invejosos, dos mentirosos, daqueles que levantam contra ti, daqueles que pisam em você. Mas hoje o Senhor vai levantar você e você vai sair daqui com a porta aberta. Aleluia! Deus é Deus de porta, Deus é Deus de porta aberta. Xarabacanda e abassu e abacandaraia. Nós vemos então que o povo de Israel é um povo bonito, é um povo charmoso, é um povo pentecostal, é um povo lavado, é um povo redimido, é um povo que não faz acepção de pessoa, é um povo que cumprimenta o outro, é um povo que abraça o outro, é um povo que está sempre com o outro, dando glória, exaltando ao nome do Senhor. Mas nós vemos o Faraó, que ele nunca está feliz, ele sempre quer destruir a tua alegria, ele sempre quer destruir a tua felicidade, ele sempre quer destruir tudo que você tem. Mas hoje o Senhor está dizendo, a porta que você está fechada vai se abrir, porque Deus é Deus do desafio. Pronto. Aí você diz, fezinha, igrejinha, chavinha, casinha, dinheirinho. Mas nesta noite você vai sair daqui. Jesus é bom. Ele abre porta para mim. A minha casa é bonita. O meu emprego é bonito. O meu marido é bonito. Olha para ele com 3x4, um olhar para você ver. Ele é gatinho demais, irmão. É porque Deus colocou na tua vida. É uma porta que Deus abriu. É a porta da família. É a porta que você tem. É a porta financeira. Mas dentro da tua casa tem que haver diálogo. Dentro da tua casa tem que ter comunhão, amor. Quando você está dentro de casa, é a porta que Deus abre para você, é os seus filhos, é a sua casa, é o seu marido, é tudo que você tem, é a tua casa, é o teu carro. Mas sabe por quê? Deus abriu porta para você e você está aqui nesta noite agradecendo a Ele. Aleluia! Mas Faraó achou que estava por cima. Mas sempre quando você está por baixo, sempre tem alguém que vai por cima. Abagastu e abadaia. Estão fazendo você como aquele pilãozinho amassando o alho. Para acabar com a tua vida. Chebagando e a dar basura, bagai. Deus não gosta daquele vanglorioso. Deus não gosta daquele pavãozão orgulhoso. Deus gosta daquele amassado. Deus gosta da cisqueira. Deus gosta daquele que eles pensam que não é ninguém. Daqueles que eles dizem, olha, coitadinho dele, coitadinho daquele irmão, coitadinho daquela irmã. Ela já vai na igreja, senta na igreja, vai fora para a igreja, volta para a igreja. É esse, irmão, é esse que Deus quer. É esse, é esse, é esse. Porque Deus abre porta para que todos vejam o desafio. É quando você vê ele crescendo, é quando você vê ele sendo abençoado, o Senhor vai trazendo, o Senhor vai trazendo, o Senhor vai abençoando, o Senhor vai abençoando. Urabashemi kandarai badagasura mandaraya. E quando você vê, você está sendo exaltado. Quando você vê, você está cantando. Quando você vê, você está pregando. Quando você vê, você está saltando nesta tribuna. Sabe por quê? Porque você é uma porta aberta. Ninguém pode fechar a porta aberta. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. O vento está batendo do teu lado nesta noite. O vento não está do lado contrário, mas está do teu lado hoje. O Senhor vai derramar bênção sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Estava lá o povo trabalhando, trabalhando. E falou, anda logo, povo. Anda logo, povo. É gostoso as pessoas dizerem, ô, coitadinho, aquela irmã não tem nada. Olha, é crente, diz que é crente. Não tem nada dentro de casa. Deus dá uma olhada 3x4 para ele e diz, é esse que eu vou abençoar. É esse que eu vou abençoar. Eu vou buscar ele porque eu vou abençoar ele. É esse que eu quero. É esse que eu vou buscar. Deus vai procurando-se, Deus vai procurando-se. Deus vai procurando, Deus vai procurando. E quando ele acha, ele agarra na mão assim. Ele agarra na mão assim, solta a espada, querido, no banco. Solta, solta. Ele agarra assim, ele vai catando assim. E vai mostrando, eu sou Deus na vida dele. Eu sou Deus na vida dele. Eu sou Deus na vida dele. Eu sou Deus na vida dele. Eu sou Deus na vida dele. Eu sou Deus na vida dele. Eu vou ungir a boca dele. Eu vou usar ele na palavra. Eu vou usar ele para profetizar. Eu vou usar, eu vou usar. Mas como vai usar ele? Ele não pode, mas pode sim. Porque Deus se colocou como atalaia. E muitas vezes você diz, eu não posso, eu não consigo. O Senhor está dizendo, é porta que Deus está abrindo para você. Receba esta porta agora. Em nome do Senhor, receba a unção do Espírito. Deus está autorizando o céu. Tome posse agora. Ibacato e decomonde a sárgia. O decomandaraia olhando para ti, você não é de nada. Você não pode. O Senhor está dizendo, a porta abriu para você hoje. A porta abriu para você hoje. Ninguém pode fechar ela. Ninguém pode mais. Porque Deus colocou na tua vida. O que Deus colocou, ninguém tira. O que Deus colocou, ninguém tira. O que Deus colocou, ninguém tira. Receba esta porta aberta. Vamos passear. Vamos passear. Porta aberta, porta aberta. Essa é porta aberta. Essa é porta aberta. Isso aqui é porta aberta. Porta aberta. Porta aberta, porta aberta. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Deus tira. Pode voltar para o teu lugar dando glória. Você ficou pasmado. É assim que Deus quer. Ele gosta de desafio. Mas não vai dar nada, esse não vai dar nada, esse que Deus quer. É esse que Deus quer, irmão. É esse que Deus quer. É esse que Deus gosta. Ele está gramado em você hoje. Sabe por quê? Porque você é porta aberta. Você saiu da escravidão de Israel. Você está aqui porque você é uma porta aberta. Abagaia, oh, abaxandaraia. Moisés chega, Faraó, Deus mandou libertar o povo. Não, você chegou no banco hoje, tirou o extrato, estalou o olho, diz misericórdia. Você abriu a caixa de correio cheio de carneiro vencido. Não tem aquela hora que você chega no banco assim, todo alegre, com a bolsinha, né? Carteira, o inimigo só fica olhando. Tá vendo, crentinha? Que Deus é esse que você serve, crentinho? É isso que Deus quer. Ele quer desafio. Se você perdeu tudo hoje, amanhã você vai ganhar em dobro. Mas será? Será, velho? Será, será? Para que essa campanha, pastor? A porta aberta, já está aberta a porta, porque abrir mais. Eu andei 9 anos a pé num busão, num ônibus, não tem nada contra o ônibus. Todo mundo dizendo assim, isso aí que é pregador, isso aí, ó, pregador, andando a pé de ônibus. Deus só olhando uma olhadinha assim. Passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, passa 4 anos, 5 anos. E o profeta está andando a pé lá, pedindo misericórdia. Deus dá mais uma olhada, deixa ele falar mais. Deixa falar mais. Deixa. Deus chega para mim e diz, filho, eis que te dou um carro zero. Eu falei, aonde tem isso? Jesus não tem condição de eu manter eu? Me diz um carro zero, Deus. Eu não vou nem, como que eu vou me avalizar? Diga comigo, desafio. Desafio, pronto. Deus chega e te coloca porque você é um desafio. Satanás pensa que ganha, mas ele perde. Porque cada um de você que está aqui é um desafio. Este ano o Senhor disse, eu vou te abençoar, filho de Senhor. De que jeito? Meu bolso está vazio. Esse aqui tem dinheiro, mas meu bolso está vazio. Senhor, me abençoou, irmãos. Aí falaram assim, pastor Emmett. Vai pagar como? É assim que eles falam. Assim, eu vou pagar porque eu sou um desafio. Eu vou pagar porque meu Deus está me bancando. Completou-se agora o mês repassado. O Senhor me disse, tome um Palio 0 2007. E saia correndo este mundo dando glória. Exaltando ao nome do Senhor. Eu não vi nenhum glória, irmão. É desafio, é porta aberta. Deus vai abrir a porta para você nessa noite. Chega de pisar, chega de te humilhar, chega de falar de você, chega de dizer que você não é nada. Você vai chegar na tua conta hoje, vai abrir lá o banco de manhã cedo, você chega assim e diz, Deus, vai na minha frente, Jesus, vai na minha frente, Jesus. Urabaxemi candaraia, ô Senhor, vai na minha frente, Jesus, misericórdia, eu vou chegar lá, vou tomar um susto, eu vou morrer de coração. Aí Deus fala, não, meu filho, eu vou dar um anestésio para você, celestial. Deus gosta de desafio, mas você tem que fazer o desafio. Moisés chega de novo. Falou, liberta o povo. Mais uma praga? Duas pragas? Não. Três? Não. Quatro? Não. Ele fica, não tem um calço, irmão. Uma praguinha. Ele gosta de deixar você triste. Para você não, na igreja, não ir na igreja no ensino, não na escola dominical. Ele vai, não vai na igreja, não. Para quem na igreja? Para onde é que você está? Passa uma, passa duas, passa três, passa quatro, passa cinco, seis, sete. E eu falo, não, não, não, não, não, não. Ah, é? Sete, não. Oito, não. Mais uma praga, nove, não. Dez. É, pode ir. Quando eu estava indo, não, de novo. E daí, Moisés? Vou de novo lá. Ele falou assim, pega esse povo e some da minha frente. Vai embora com esse povo, pelo amor de Deus, que eu não aguento tanta praga na minha vida. E o povo saiu tudo faceiro, né? Jesus abriu a porta para mim. Aí não vem mais na escola dominical, esquece dos cultos, Jesus abriu a porta para mim. Carrão faceiro, ar-condicionado, banco de couro, esqueceu até que é crente, colocou as musiquinhas mundanas e coloca lá o duche-duche, esquece que é crente no seu carrão. Aí você diz, e daí Deus dá uma olhada assim, ei, xabacandaraia, foi eu que abri esta porta para você, lembra, filho? Urabaxandaraia, quantos estão aqui desde a primeira campanha, levanta a mão para mim conhecer, levanta a mão para mim conhecer. Sabe por que você que está desde a primeira campanha? É porque você tem um desafio, é abrir a tua porta hoje e você sair daqui dando glória, exaltando ao nome do Senhor. E o povo foi marchando, aquele povo tudo falando, 600 mil homens, mais os bodinhos, mais os animais, aquela turma toda atrás de Moisés, e Moisés indo lá frente, lá, e de repente todo mundo, agora sim, agora eu estou arrebentando, a minha agenda está estourando, eu estou cantando bem, agora sim, Deus chega. Eu sou a estrela, você é meu vaso. Rebacatarabassura, vaca. Eu estou abafando. Agora sim eu saí da escravidão. Eu saí do Egito. Agora eu posso abafar a banca por aí. Eu posso ganhar dinheiro nas costas dos pastores. Eu posso ganhar dinheiro nas costas dos irmãozinhos. Eu estou arrebentando. Eu estou abafando. De repente ele vê o mar vermelho e disse: foi daí agora, Moisés. Pronto, acabou aquele valentão. Deus gosta assim de desafio. Aí você vê o inimigo dando risada assim, 3x4 para você, dizer, agora eu arrebentei com ele, agora ele não vai vir mais na igreja, ele vai entregar o cargo hoje, eu quero ver ele entregando a credencial para o pastor, entregando a função dele, chegando no emprego dizendo, eu não quero mais trabalhar, desistiu de lutar, desistiu de trabalhar, desistiu de ganhar o inimigo através da oração, através da intercessão. Sabe qual que é o segredo da porta aberta? É você dobrar o teu joelho, é você orar, é você buscar, é você adorar, é você consagrar, é você exaltar, é você bem dizer, exaltar ao nome do Senhor Jesus. Todo mundo faceiro chegou e disse, agora o mar acabou. E agora, Moisés? Moisés, olha, se eu trouxe vocês até aqui, Deus te trouxe até aqui hoje, sabe por quê, irmão? Porque você é um homem e uma mulher de desafio. Meu casamento está despencando, a minha casa está despencando, o capeta arrebentou com tudo. Hã? Não gosto de ver mais nem ele. É, e meu filho também, eu dou um safanão nele, manda ele correr. Mas hoje o Senhor vai apagar e vai reestruturar a tua família. Começa pela família, depois vem a vida financeira, depois vem a vida espiritual, vai vindo, a espiritual vem primeiro, depois vem a família, vem tudo, vai vindo, vai vindo, vai vindo. Aí você começa a dar glória, mas de repente, acho que os camaradas estavam acho que 100 por hora, né? Agora temos livre de faraó, agora nós podemos matar a escolinha, agora nós podemos fazer o que nós quisermos. Aí quando de repente... Para você receber a vitória e a porta aberta, você tem que ser humilde. Pronto, quebrou o nariz. Acabou. Imagina, irmão, geograficamente é impossível abrir o mar. Pela sua intensidade, ele engole navio, Titanic, um prédio, uma cidade inteira. Parece que você diz agora, acabou. Chegou, enterrei o meu talento. Vai lá no quintal lá. Ninguém está vendo mesmo, eu nem vou cantar mais. Moisés. Pois não, senhor. Se eu tirei o povo de lá, você acha que eu vou deixar o povo aqui? Levanta assim comigo, irmão. Vai abaixando devagar. Deus vai começar a abrir a porta para você agora. Olha a parede abrindo, irmãos. Olha as prisões cerrando. Olha as cadeias se abrindo. Olha Deus abrindo a porta para você nesta noite. Sabe como que Pedro foi liberto da prisão, irmão? Através de mentira, de fofoca? Não. É através da oração. Pedro estava dormindo, tranquilo. Porque foi preso, mas não estava nem preocupado se foi preso ou não foi. Se deixou de ser preso. Ele estava preso, mas estava deitado descansando. Sabe como que é isso, irmão? É porque você gosta de desafio. Você abriu o mar vermelho nesta noite. E você vai passar de pé enxuto, dando glória. Exaltando o nome do Senhor. Mas não faz careta para o inimigo que ele te pega. Mas sai marchando, dizendo santo, santo, santo. Santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, é o Senhor dos exércitos, é o Senhor dos exércitos, é o Senhor dos exércitos, é o Senhor dos exércitos. O Senhor te levanta, o Senhor te abençoa, o Senhor, você chegou e disse, agora a minha cirurgia morreu, eu vou morrer, eu tenho um câncer, eu tenho algo para resolver, ai meu Deus do céu, acabou a minha vida, não acabou. Hoje você levantou a tua mão, abriu esse mar vermelho, e você vai passar e não afogar. E não morrer, você vai passar de pé enxutos. Quantos estão passando de pé enxuto? Levanta a mão para me conhecer. Levanta a mão para me conhecer. Arabachura bacandaraia. Por quê? Por quê, irmão? Por quê? Por quê? Porque você é um crente fiel. Você é um crente que gosta de desafio. Arabachemi candaraia. E quando prenderam Pedro, Pedro foi descansar, Pedro foi dormir tranquilamente. Mas estava um povo orando por ele. Que mais interessante. E Deus não quebra nada, irmãos. Só quando Ele quer. Dessa vez Ele não queria. Ele chegou, mandou o anjo. Abriu as portas da prisão. Não tinha portão eletrônico e o anjo também não arrombou nada, irmão. Ele foi entrando. Eu vou abrir esta aqui. Eu vou abrir mais esta. Eu vou abrir mais esta. Porque a minha serva está pedindo. Eu vou abrir. Mas quando termina de abrir, você nem acredita. Se como? Eu abri a porta para... Mas como? Eu sou Deus que te mando a resposta. Mas levanta-te, mulher. Levanta-te, homem. Eu abri a porta para você hoje. Aleluia. Porque você estava encarcerado. Você estava preso na tristeza, na angústia. Mas o Senhor chegou. Abriu a primeira. Abriu a segunda. Abriu a terceira. Abriu a quarta, abriu a quinta, abriu a sexta, e de repente você sai. Só o sangue. Deus é poderoso, maravilhoso, cordeiro, majestoso. Ressuscitou no terceiro dia, mandou seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Você sai um bala, irmão. Você sai correndo. Você sai dizendo: Deus é misericordioso, Deus é bom, Deus pode, Deus é poderoso. Aleluia. E Pedro deu uma olhada, deu um pulo e disse: opa, então vamos embora. Vamos embora, mas Senhor, em minha casa, deixa lá que eu vou abençoar a tua casa, deixa lá que eu vou cuidar dos teus, deixa lá que eu vou cuidar da tua família. Vamos embora, vamos. Mas Senhor, é minha roupa que eu tenho que lavar. Não, deixa a roupa também, vamos buscar Deus, vamos adorar Deus. E por isso que você veio aqui nessa noite, irmão. Você quebrou a prisão da novela, você quebrou a prisão da mentira, você quebrou a prisão da visita que estava lá te atrapalhando para você vir. Sabe por que você veio? Porque você quebrou essa prisão hoje. Arabashemi Kandaraya. E o capeta queria atrasar você, queria dizer destruir esse culto que você tinha, mas o Senhor disse: não, hoje eu tenho que abrir a prisão para ele, hoje eu tenho que abrir a porta para ele, hoje eu tenho que escancar a porta para ele, hoje eu tenho que arrebentar as cadeias, hoje eu tenho que tirar tudo, eu tenho que arrebentar tudo. Sabe por quê, irmão? Deus é Deus, não de mentira. Ele fala, ele cumpre. Ele é Deus poderoso, porque é eterno, poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Leão da tribo de Judá, onisciente, onipotente, onipresente, está em todo lugar, sabe todas as coisas e é o todo poderoso. E de repente o povo começou a marchar, o povo de Israel começou a marchar. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. É uma simbologia. Eu não sei se posso fazer uma simbologia, mas eu vou fazer aqui, irmão, porque o povo de Deus não sai murmurando, não sai xingando, não sai fofocando, não sai dizendo culto. Eles são santo, santo, santo, santo, santo, é o Senhor dos Exércitos, santo, santo, santo, é o Senhor dos Exércitos, santo, santo. Mas Faraó disse: não, não pode morrer, esse povo vai morrer na minha mão, eu vou pegar todos eles de volta. Ninguém pode pegar o povo quando Deus abre a porta, ninguém pode destruir a tua porta quando está aberta, porque você é o único filho de Deus. E quando mexe com as meninas dos olhos dele, está mexendo com ele. Quantas meninas dos olhos, diz o Senhor, tem aqui? Levanta a mão para me conhecer, levanta a tua mão. As meninas dos olhos são vocês, a menina dos olhos são vocês. Parou, saiu correndo, estava quase terminando aquela multidão de passar. Parou, agora eu pego eles. Agora eu acabo com aquele irmão, ele não vai cantar mais nem na banda, nem na orquestra, ele vai acabar. Deus pega e... Eu sou Deus. Operando eu, quem impedirá? Eu sou o Senhor que falo para esta igreja. A porta que eu abro não pode fechar. Chebando yotu que te bastergi mandou de gastei mandai de comandi asterkia. Chebedo donde cai de postura mandou des. Tem um anjo de cá, filho. Tem um anjo aqui do teu lado. Muitos pelejam contra ti, labastei do mando deguia. Mas eu coloquei uma tocha nas tuas mãos. As conferências que você colocar, as plantas do teu pé, sou Deus que vou colocar. Paralíticos andando, cego, vendo, surdo, ouvindo. Porque eu sou Deus que te levantei como uma tocha, como uma atalaia. E tu disse para mim: Senhor, eu não quero ser um morto. Eu não quero ser um boca fechada. Mas eu quero ver avivamento, Senhor. Eu quero ver almas. Eu quero ver cura. Eis que eu renovo o teu ministério mais uma vez. E digo para ti: levanta esta bandeira, esta tocha que eu coloco nas tuas mãos, e digo para ti: ainda que pelejem contra ti, eu sou o Senhor Deus que gosto de desafio. Estou dizendo para ti: filho, o teu ministério está nas minhas mãos. O povo que é de Deus vence, o povo que é de Deus guerreia, o povo que é de Deus levanta a bandeira da vitória. Deus amoleceu o coração, Deus mostrou o teu poder, e Deus passou todo o povo. Quando ele diz, ele cumpre. Quando ele fala, ele é poderoso para cumprir na sua vida. Se colocamos em pé dando glória, se colocamos em pé exaltando o nome do Senhor. Mas eu quero convidar só aquele que tem fé, só aquele que acredita. Eu quero convidar aquela irmã de azul lá no meio. Vem aqui, irmã, vem aqui, irmã. Se você está com seu esposo, seu cônjuge, pode vir junto. Venha junto, irmã. Venha junto. Mas venha com a sua mão levantada. Venha com a sua mão levantada, irmã. As duas mãos. O seu também, o seu esposo. Levanta as mãos. O Senhor diz: a sua vida financeira está nas minhas mãos. A tua casa está nas minhas mãos. A tua vida está nas minhas mãos. A tua família está nas tuas mãos. Porque você é uma andagastérgia. É um vaso nas mãos do Senhor. É uma pessoa que está dizendo: Senhor, eu não aguento. Senhor, eu não suporto. Senhor, eu não quero mais viver assim. Senhor, eu quero ser uma profeta. O Senhor disse: não cale a tua boca, não enterre o teu talento. Eu sou Deus que vou te ungir mais uma vez e dizer para ti: não feche o que eu abri, não coloque para trás o que eu te coloquei para fazer. Eu sou Deus dos exércitos e digo para ti: toco nas tuas mãos agora, toco na palma das tuas mãos. Irmã Suzana, venha louvar a Deus. Olha, Deus vai tocar agora, irmã. Deus vai tocar agora, irmã. Deus vai tocar agora, irmã, porque este ministério não é teu. Este ministério não é teu. Este ministério não é teu. Ele vai compreender, irmã. Ele vai compreender. Você pode exaltar, você pode glorificar, porque Deus vai abrir a porta, vai cair aquele jugo da tristeza, vai cair aquela angústia do teu coração. Deus está reestruturando a tua vida. Deus está reestruturando a tua vida agora. Sai do teu lugar, irmão. Sai do teu lugar, porta financeira, porta de desemprego, Deus vai abrir agora. Sai do teu lugar correndo, irmão. Venha, venha, venha correndo. Aleluia. Deus é Deus. Deus é Deus. É Deus. É Deus. É o 10. É o 10. Eu quero convidar você também, irmãos, que diz: chega para mim, Deus, eu não aguento mais. O Senhor levanta hoje e abre o mar vermelho para ti passar, irmão. irmão, mas de pé junto, dando glória. Deus quer renovar vidas aqui, pastor Emerson. Quem disse que não tem mais jeito? É babassulha, Macaia. Aleluia. Certamente não conhece. Todos os irmãos que estão na campanha, vem à frente, todos os irmãos. Tem ideia do que este você Deus também que quer entregar a tua vida para Jesus, sai do teu lugar agora, mas com as duas mãos levantadas, irmão. Deus quer salvar a tua vida hoje. Se você quer aceitar este Jesus, levanta a sua mão. Se você quer crer que Deus vai salvar a tua vida agora, sai do teu lugar. Você já é um derrotado. Sai do teu lugar. Porque Deus abre porta. O poder que o seu Deus tem. Não sabe que ele luta por você e o Esse encerramento é lindo, irmãos. Esse encerramento é lindo. Esse encerramento é lindo, é lindo, é lindo. É lindo, é lindo. Deus está renovando vidas aqui, pastor Emerson. Deus está renovando vidas. Estava angustiado, triste. E dizia, Senhor, eu não aguento. O Senhor está dizendo, eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Operando eu, quem impedirá? Operando eu, quem impedirá? Operando eu, quem impedirá? Deus vai tomar, Deus vai tomar, Deus vai tomar. Deus vai tomar. Este canto de cá com poder agora, Senhor, vai tomando Jesus. Anjos do Senhor estão descendo e subindo, trazendo e levando a vitória. Parece que eu ouço, parece que eu ouço. Jesus está bradando aqui, Jesus está bradando aqui, Jesus está bradando, Jesus está bradando aqui, irmã. Jesus está bradando aqui, Jesus está bradando, Jesus está bradando, Jesus está bradando, Jesus está bradando, Jesus está bradando. Sinta o toque. Ai, treba mais. Abre bastu e me cande o nome, bastere e me gondorabada. Eu te digo para ti, digo mais uma vez, você pensa que não é ninguém, mas eu sou o Deus que te escolhi. E digo para ti, aqueles que te humilharam, pisaram em tua vida e disseram, você não é ninguém, é um zero à esquerda. Eis que hoje eu te coloco uma voz que não seja. Porque você perdeu, mas o Senhor disse, eu devolvo tudo. Eu coloco tudo de novo. Para mostrar para muitos que só o Deus na tua vida. Ai, mas te camarada. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Está vindo uma vida para Jesus aqui, pastor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Todos os pecados, Senhor, sejam lavados agora. Escreve o nome deste homem no livro da vida. Senhor, no céu, a festa agora, Jesus. Senhor, a festa. Esta alma é tua. Esta alma é tua. Esta alma é tua. Esta alma é tua. Senhor, coloque agora o teu nome no livro da vida. Entrega, Senhor, esta vida a ti. Coloque, Senhor, uma porta aberta, Senhor, na vida dele. Porque a partir de hoje, este homem vai mudar. Este homem vai mudar. Alguém abraça ele aqui, um irmão que está aqui no templo. Abraça essa alma que recebeu agora o Espírito Santo de Deus. Deus está colocando nas tuas mãos a saúde. Chega de comprimido. Chega. O Senhor está dizendo, hoje você vai dormir, porque o sono pertence a Ele. A noite pertence a Ele. O dia pertence a Ele. Aqueles que te pisaram e disseram para ti, você não é uma mulher qualquer, você é mulher escolhida por Deus. E você veio aqui hoje porque Deus te colocou para fazer diferença na terra. Para fazer diferença. Deus está renovando teus ossos. Deus está renovando tua corrente sanguínea. Deus está renovando tudo. O metabolismo físico. Deus está colocando em você força para você caminhar, para você andar. Receba a força de Deus. Receba a força de Deus. Receba a força, o toque do Espírito. O toque do Espírito. O toque do Espírito. O toque do Espírito. Abadaba. Pastor Emerson está passado 20 anos. Hoje está voltando para a honra e glória do nome do Senhor. É, vale um glória a Deus aí, irmão. Vale um glória a Deus. Eu vejo um grande diploma nas suas mãos, irmã. Amado, eu sérgio. Você diz, não tenho condições, mas o Senhor está colocando condições, amada Gastérgia, porque você faz diferença. Você está desafiando a lei da física, você está desafiando a lei geográfica, e você diz, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor. E você diz, minhas condições financeiras são poucas, mas o Senhor está colocando nas tuas mãos um diploma, um diploma. É um diploma de vencedor, é um diploma de batalhador, é um diploma de pessoa lavada e redimida no sangue do Cordeiro. Receba esta porta, receba esta porta, o toque da porta do Espírito sobre a tua vida. Xabacarabastei, bicandai, levando uma cheia. Xerabacai do mundo do Goshere, cano mundo doia. Levando do mundo uma cheia. Edo do mundo do Manachá. Edo do mundo do Machuri, bicandaruba do Macharabataia. Oh, aleluia! Eu vejo o vencedor na tua vida, homem! Aqui é teu lugar, cantando, cantando, cantando, cantando, exaltando, aleluia. Se coloca este microfone para você exaltar o nome do Senhor. Essa voz é ungida, essa voz é colocada para fazer a diferença, para louvar, para exaltar, para me dizer. Receba unção nas cordas vocálicas, receba unção nas tuas veias, receba unção no teu corpo, receba unção. Deus está colocando, porque muitos disseram, você não ia conseguir. Fecha agora suas mãos, fecha suas mãos. Você é um vencedor, homem. Você é um vencedor, você é um vencedor, você é um vencedor. Você é um vencedor, você é um vencedor. Você é um vencedor, você é um vencedor. Você é um vencedor. Aleluia! Se você tiver consolo, Daniel pode subir. Ai, que igreja de glória. E unção é teu papai? Teu pai? Parente? Mas agora, irmão, em Cristo, aleluia! Aleluia, Deus está aqui nesta noite. Calma, Daniel. Levanta sua mão, vem aqui, irmã. Você, de roxo, vem aqui, irmã. Você mesmo, venha, venha, venha. Abre um espaço aqui, irmão. Abre um espaço para passar no corredor aí. Aleluia. Venha, venha, venha, irmã. Deus vai te tomar hoje. Dá um chão do Espírito. Aleluia. Aleluia. Toca aqui, irmã. Toca aqui. Ei, Bacatás. Toda a tensão psicológica, psíquica, Deus está arrancando do teu corpo. Toda dor dos nervos, dos tendões, dos ossos, Deus está arrancando, desembolando os nervos, desembolando tudo. Sabe por quê? Porque você é escolhida não para ficar de boca fechada. Você é escolhida para dar na terra. Para dar na terra. Deus vai tocar nas tuas mãos agora. E vai descer o azeite do céu. Receba agora a porção do Espírito. Deus te colocou não para ficar calada, nem de boca fechada. Deus te colocou como uma atalaia, porque você é uma serva de Deus. Amando Yassuri Bikandaraya, o Todo-Poderoso agora. Toca, Senhor, na vida. Toca, Senhor, na planta do pé até a cabeça agora, Jesus. Esta mulher, Senhor, precisa de uma grande porta. E tu está providenciando agora. Tu está providenciando agora. Tem um irmão aqui que foi até na concessionária escolher o carro, mas não está conseguindo tirar. Eu quero convidar esse irmão a vir aqui à frente. Você olhou e disse: Senhor, não posso. Mas o Senhor está querendo entregar para você este carro hoje. Cadê você? Vem aqui à frente. Ou acena a sua mão. É um carro bonito, muito vistoso. Shebandagai. Cadê esse irmão? Vem com a mão levantada, irmão. Se você escolheu esse carro e quer tirar ele, Shebandagashurabakai. Sherabakandu Yasurabakai. Cadê esse irmão para me conhecer ele? Sharamandu Yasugeirabadai. Aleluias. Aleluias. Aleluias. Aleluias. Aleluias. Aleluias. É você, irmão? Aleluias. É o senhor? É o senhor que está pedindo? Alguém fale com ele lá, por gentileza. Chamando a gassura bacalha. Xeremando a gaia. Vamos orar a Deus, irmãos. Este carro é seu, irmão. Eu determino, este carro é seu. Xeremando a gaia. Se você tem este carro, irmãos, pode ser que vai sair ainda esta semana. A fé é tua, irmãos. Aí você diz: será que é comigo, Jesus? Venha logo, irmão. Para nós terminar e encerrar. Não fica com medo, não, irmão. A chave já é sua. Mas você está dizendo: será, Senhor? Vem aqui, irmão, venha. Eu quero conhecer esse irmão. Vem aqui, irmão. Shabagandu yastu que debandai. Debandagastur ebadagadai. O carro é bonito, irmão? Bonito. Você chegou lá e disse: Senhor, como? Eu já olhei, já falei: Senhor, tomo posse da bênção. Você crê que pode ser seu? Creio. As condições estão nas tuas mãos. Esse carro é seu, mas você vai usar para a obra. Eu quero que você testemunhe, mas saia daqui com a cabeça levantada, dizendo: eu creio, Jesus. Eu creio, Jesus. Aleluia, levanta a sua mão para nós terminarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, coloca, Senhor, este carro nas mãos do teu filho que escolheu. Senhor, meu Deus, meu Pai, que esta vida, Senhor, que saiu de casa, Senhor, dizendo: Pai, eu preciso de um automóvel, preciso, Senhor, deste carro, quero fazer a tua obra continuamente, quero continuar, Senhor, indo na tua casa, mas muitas vezes não consigo mais. Demando que eu sei. O Senhor está dizendo: filho, tome posse. Sinta um calor descendo sobre as tuas mãos agora e fecha ela e receba esta chave. Este carro é seu. Se você acreditar no desafio, se você não acredita, não adianta você crer. Mas se você crê no desafio, deixa Deus tomar. Deixa Deus agir. Deixa Deus agir. Deixa Deus agir. Deixa Deus agir. Nós estamos orando, irmãos, para dizer para esta campanha, nunca mais a porta que Deus abre, o homem fecha. Nunca, irmãos, nunca. Vamos orar, irmãos. Olha que bonito, irmão, irmã chorando. Soberano Deus e eterno Pai, ministramos, Senhor, a Tua bênção. Ministramos, Senhor, a porta aberta, porque o mar vermelho foi aberto. Faraó morreu com todos que estavam dentro daquele mar. Mas se o nome do Senhor foi engrandecido, alguns sobraram, outros foram. Mas nunca, Senhor, vai se fechar uma porta que Tu abre, porque a porta que Tu abre ninguém pode fechar. Senhor, determinamos a vitória na vida de cada um dos Teus filhos que saíram da Tua casa. Receba, Senhor, os Teus filhos em nome de Jesus. Nós Te agradecemos e Te louvamos agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe os irmãos por esta riquíssima oportunidade. E a irmã cantora Suzana trouxe o material. Você leve esse CD e você vai se ouvir e vai evangelizar alguém. E Deus vai estar abençoando a tua vida. Que Deus abençoe esta magnânima e abençoada igreja. Em nome de Jesus.